puta bala verde, pra cidade. Virando para o lado, forçando desse lado, mexendo o outro lado, você não consegue gritar na cidade. Na cidade. Tenho medo de você não conseguir estremecer. Seu ponto da vara verde.